antes que eu reentendo, nem eu entendo. Todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me faz um mundo é tão pequeno. Pras vontades que eu venho tendo, nem eu entendo. Todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão vivendo. Tô tentando enxergar seus olhos aqui do outro extremo. O baile tá bonito e você dança no talento. Passa batido porque ainda tá só aprendendo. Olha dentro do meu olho, eu tô contigo mesmo. Mas me defendo com minha alma dura, amadurecendo. Me recomendo, mas não me rendo. Às vezes me arrependo. Engraçado é que cê se amarra se eu reacendo. E quem tá por fora é quem não soube se comportar dentro. Mas o mundo é tão pequeno pra todas as vontades que eu venho tendo. Quero levantar o seu astral e te ver renascendo. Sinta-se mais, porque hoje eu sou seu prêmio. Sou flores florescendo no jardim da sua vida, ó meu amor sereno. Tão na dele quanto eu quando eu me achava menos. Eu me emociono e não me contenho. Tô te querendo, você me chama pra dançar. E eu venho, me desconcentro com seu silêncio. Maior tormento que muda o BPM do meu batimento. E eu pego na sua mão e nunca me arrependo. Mas o mundo é tão pequeno pras vontades que eu venho tendo. O fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me faz um mundo tão pequeno. Pras vontades que eu venho tendo, nem eu entendo. Todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me faz um mundo tão pequeno. Pras vontades que eu venho tendo, nem eu entendo. Todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me faz um mundo tão pequeno. Pras vontades que eu venho tendo, parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me faz um mundo. O Felcio em frente. Roberto, stop.